José Maria, o seu nome é como o meu, o seu nome é como o meu. Você é José Maria, você é José Maria, Maria José sou eu, Maria José sou eu.